E começa o novo turno aqui no Jogo de China BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero muitos jogos do Papai Noel. Fala galera, aqui é o Snake e quero ter mais dado em casa. Ok. Pera, não. Aqui é a Jéssica e eu quero muitas expansões de Disney do Papai Noel. Aqui é o Xande e eu não quero fricassê com maçã nesse Natal. O Snake tá tipo, what? Mas você gosta de arroz com passas? Ah, sim. É board game de passa ninguém faz, né? É, pois é. Board game de passa. Cara, board game de Papai Noel, assim, normalmente até tem uns, mas pra você construir seu panetone, não deixa, né? Putz, já pensou um jogo de construir panetone? Caraca, não. Tipo... Tipo um viticulture de Natal. Você vai pegando as jujubinhas coloridas pra montar o seu... Exato. Isso. Caraca. O que ficar pior, ganha. O que tiver mais passas, ganha. É a pior comida de Natal, então, né, o jogo. Cada um escolhe, por exemplo, você vai ser Balduco, você vai ser Visconde, você vai ser... Não, eu acho que tinha que ser assim, é o almoço de família. Isso, e aí cada um tem que levar um prato. Caraca, e o que tiver mais passa, ou fruta cristalizada na comida... Ou que for menos comido... Board Lab. Isso. Board Lab de Natal, ali. Board Lab de Natal. Meu Mas Deus. Chegamos aqui a mais um episódio especial de final de ano, onde a gente reúne nossas experiências que a gente teve ao longo de 2017. Ano passado a gente fez a mesma coisa. E esse ano... Fez. E como ano passado, também vai ter áudio dos ouvintes, que mandou áudio aqui pra gente, falando experiência e qual o jogo que ia ganhar do Papai Noel. Certo? Acho que já vale a pena a gente já chamar a galera pra falar aqui, depois a gente volta já comentando as melhores experiências. Vamos lá. Então vamos embora. Fala galera, aqui é o Lucas Zirra. Tô passando pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo, boas festas aí de final de ano. E em relação ao board games, pra mim esse ano foi bem interessante. Consegui jogar bastante coisa nova, mesmo com o tempo curto. Consegui adquirir alguns jogos pra minha coleção. Iniciei aí minha coleção de joguinhos de trem que eu tava querendo muito. Então já incluindo aí o que eu joguei foi o Railways of the World, que era um jogo que eu tava querendo muito. Joguei também Russian Railroad, que é outro jogão que eu tô anos atrás, junto com o Railways. Tem outros jogos aí que o Zabuzeta também pegou, que eu curti bastante. O Alexandre também adquiriu o Cry Havoc, que foi um jogão que eu achei muito bom. E pra ano que vem aí, eu espero continuar aumentando minha coleção dos joguinhos de trem. Espero conseguir achar um da coleção 1800 pra aumentar. Já consegui adquirir um Chicago Express. Também pretendo aí de jogos novos pegar o Slow Stop, que é um jogo diferente, mas mantém aí a ideologia de trens, e tá conhecendo coisas novas também pra tá adquirindo informações e experiências do mundo de board games. É isso galera, então reforço aí a mensagem de boas festas pra vocês e que iniciemos um bom ano com muitos board games e muitas jogatinas pra todos. Abraço e até mais! Fala galerinha do Jogatina BG, aqui é o Diogo Matraca e nós estamos aqui depois de muito tempo de sumiço nesse clima de final de ano onde todo mundo fica emotivo e se reencontra. Então eu vim dar minha colaboração aqui no podcast final de ano. Bom, sobre as minhas aquisições agora neste ano de 2017, eu comprei bastante coisa e como comentário geral digo que 2017 foi um ano onde eu dei uma guinada dentro dos board games, por assim dizer, porque eu me identifiquei muito como o cara que gasta dinheiro praticamente com card games e party games, porque acabou se tornando mais o perfil do pessoal que joga comigo aqui. Então esse ano eu comprei Takenoko, Potion Explosion, Unstable Unicorns, Exploding Kittens, Mr. Jack e The Resistance. Sendo que dessas aquisições, duas delas só vão chegar em 2018, que é o Unstable Unicorns, que eu comprei no Kickstarter, que terminou agora mês passado em novembro, e o outro é o Exploding Kittens. O Exploding Kittens é o projeto que mais teve backers no Kickstarter de todos os tempos. É um projeto, se eu não tenho enganado, de 2015 e eu só descobri ele agora e infelizmente é muito difícil encontrar esse jogo, então eu consegui comprar uma cópia, mas ela só chega ano que vem. A melhor experiência que eu tive esse ano em questão aqui do mundo dos board games foi com Coup e Takenoko, que são dois jogos de entrada e bem simples, mas que tiveram um significado um pouquinho maior pra mim, porque foi com esses dois jogos que eu consegui introduzir uma galerinha nova no mundo dos board games, então digamos que eu consegui infectar mais algumas pessoas aí pra nossa doença. Então eu acabei levando o Coup e o Takenoko numa viagem que eu fiz pra Santa Catarina e apresentei ela pra família e pros amigos da minha namorada. A receita deu tão certo que o pessoal lá, com menos de um mês e meio depois, o pessoal já tinha comprado cópias de Takenoko e de Cup pra jogar entre eles lá, e isso foi bem legal. E a galera tá gostando bastante desse novo universo, então agora eu vou tentar introduzir alguns joguinhos mais pesados pra gente. Começa devagar, né? Dá uma droguinha mais fraca e depois vai aumentando a carga. Em geral, eu acho que o Papai Noel, ele podia me dar, assim, de presente, se ele quisesse, já que eu fui um garoto bem comportado esse ano, o StarCraft Board Game. Só que como eu sei que eu tô sonhando muito alto pra ganhar esse tipo de coisa, a única coisa que eu peço pro Papai Noel é que, por favor, as minhas importações cheguem a tempo, pelo menos antes de eu viajar agora, no início do ano que vem, pra que eu possa desfrutar aí do Exploding Kittens e do Unstable Unicorns. Então, basicamente é essa. Eu queria deixar aqui mais uma vez a minha mensagem de Natal clichê pra todo mundo. E um forte abraço pra galera do Jogatina BG. Tô com saudade de vocês. Em breve tô dando um pouso aí em Curitiba pra gente fazer a nossa sessão de jogatina. Valeu, galera. Um forte abraço. Boas festas. Feliz ano novo. Feliz Natal pra todo mundo. E fui! Olá pessoal do Jogatina BG, aqui quem fala é o Jack Bezerra do canal Dados do Tabuleiro. Estou aqui a convite do Zabuzeta para falar sobre minha melhor experiência em board games em 2017. E como ele falou, não precisava ser necessariamente um jogo desse ano. Eu vou então falar das minhas duas melhores experiências, uma ligada a jogos e a outra não totalmente. Bom, minha melhor experiência em 2017 foi com o Jogo da Vida. Sim, o Jogo da Vida. Mas não aquele famoso jogo da Tríade do Mal com o Monopoly e o War, e sim com o Jogo da Vida mesmo, com o nascimento da minha filha Nina, em fevereiro desse ano. Só quem tem filho sabe dimensionar isso, e o ano de 2017 foi muito especial pra mim por conta do nascimento dela. Já em termos de board games, eu diria que o jogo que eu mais gostei de ter jogado esse ano foi o Rock Band Manager. É um jogo simples de leilão, mas com uma dose de estratégia bacana e com um tema que muito me agrada, um tema musical. Agora, em relação ao que eu gostaria de ganhar do Papai Noel, também vou dividir em duas partes. No Jogo da Vida que eu citei antes, o que eu gostaria de ganhar é simples, mais tempo pra jogar. Afinal, meu tempo livre ficou bastante escasso depois do nascimento da Nina. E em relação a board games, o meu pedido é muito modesto e barato. Gostaria que o Papai Noel me trouxesse um Star Wars Imperial Assault. É, eu sei que é modesto, barato, né? Fácil de conseguir. Quem sabe ele não me presenteia. É isso, pessoal. Grande abraço. E vida longa ao melhor podcast de board games do Brasil, futuro vencedor do prêmio Ludopedia, o Jogatina BG. Grande abraço. Feliz Natal a todos. Fala galera do Jogatina BG, aqui quem fala é o Caleb, estou falando de Manaus, Amazonas, aqui bem longe no norte, porém sempre acompanhando vocês aí. Cara, minha melhor experiência esse ano nos board games, esse foi o ano que lançaram no Brasil vários grandes jogos, né? The Castles of Burgundy, Clans of Caledonia, Caverna, Great Western Trail, Terraform Mars, enfim. Mas a minha melhor experiência esse ano foi o jogo que não lançou esse ano no Brasil, porém eu não tinha ainda ele, que era muito difícil de encontrar ele pra vender novo. Que foi o Robinson Crusoe. Cara, sem dúvida foi a minha melhor experiência. Jogo sensacional, extremamente temático, cooperativo. Eu vi muita mesa aqui esse ano e foi a minha melhor experiência. E um jogo que eu gostaria de pedir para o bom velhinho, né, cara? Eu não vou ser muito exigente não, mas eu vou pedir só o Senhor dos Anéis Card Game com todas as expansões, pode ser? Que eu não tenho ainda, mas espero que ele faça esse favor pra mim aí. Beleza, pessoal? É isso aí, até mais. Sucesso. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Olá, galerinha do Jogatina BG. Meu nome é Thiago, eu sou de Cubatão. E eu vim aqui falar da minha melhor experiência em jogos de tabuleiros deste ano. E eu vou falar do jogo que me surpreendeu muito esse ano, que foi o Concórdia. E eu não sei o que tem nesse jogo, não sei o crack que foi colocado nesse jogo, que vira e mexe eu penso, caramba, eu podia jogando Concórdia agora, viu? Que joguinho gostoso. Essa é a experiência de um jogo novo que eu não conhecia. Eu tenho uma outra que não sei se eu vou estar roubando as regras, mas é a experiência de grupo de jogo, que é eu jogando Sifal com meus amiguinhos, que a gente tá fazendo a campanha Legacy. E é muito amorzinho. E eu queria que o Papai Noel, se existisse, me desse um jogo de um tema que eu gosto muito, que é dinossauro. Quando eu era pequeno, um dos meus filmes favoritos era Jurassic Park. E eu descobri até pouco tempo atrás que ia existir um jogo nessa temática, você criar o seu parque de dinossauro. Eu já tive o prazer de jogar ele pelo TTS, que é o Dinosaur Island. É o jogo que, no momento, eu mais quero. Então, se o Papai Noel estiver me ouvindo e quiser me trazer, eu vou ficar muito feliz. Obrigado. E boas festas pra vocês do Jogatina. E os ouvintes, entrem no grupo. Eu quero começar aqui nossa discussão pra falar a respeito de 2017. Como que foi 2017 pra joguinhos de tabuleiro? Foi show. Eu gostei, que deu pra jogar bastante coisa. Uh-huh. Continuo pobre, ainda eu tenho Catan na minha coleção e Dice Master. Tem Airsoft. Nem isso eu joguei direito esse ano, mas enfim. Mas bacana que a gente conseguiu se reunir bastante, cara. Sim. Por conta do podcast, por conta de tempo na agenda. A gente começou a jogar RPG esse ano, tem que parar pra pensar isso. Né? Cala a boca. Vai. Não vai agora o negócio. Não estraga meu jogo do ano. Ok. Vai. E pra você, Xande, como foi? Eu também achei. Esse ano eu quebrei a banca. Por quê? Gastou muito? Gastei alguns dinheiros, comprei algumas coisas, foi meio bacana. Agora você coloca aquela música na edição. This is the é o rei do board game aqui. Né? Não, eu que vejo os Abusa dançando com a maquininha de cartão na bochecha. E levando umas broncas depois. O meu foi a base de troca, a maioria. Foi, mas foi. Tem arroz, amor, mas tem decent. Amor, que esse gasto no cartão aqui? Ai, que eu comprei um joguinho. Mas interessante assim que a gente conseguiu se reunir bastante, a gente conseguiu jogar algumas coisas, outras não, né? Eu tô olhando agora pra minha caixa do Toilet Imperial terceira edição, porque tá difícil colocar na mesa. Esse ano a gente jogou uma vez, eu acho, só. Jogou uma vez lá na sua casa. Sim. E foi única. No começo do ano. E foi única mesmo, então foi complicado. O desafio do 10-10 lá... É, exato. Não, a gente não jogou Battlestar Galactica ainda. É verdade, esse ano a gente não jogou Battlestar Galactica? Como assim? Jogou sim. Como assim? Quando? A gente jogou. Foi... Ah, vocês jogaram? Foi. Não. A gente não jogou, a gente jogou... Terra Mística, foi. Eu acho que o que o Snake quis falar é que não teve aquele jogo épico de Battlestar Galactica. Que sempre tem aquele jogo que a gente estaria falando até hoje. Pois é, tá devendo mesmo. Aquele jogo da treta, né? Aquele jogo de desfazer famílias. Isso, que fica uma semana sem se falar ainda. Não, mentira, teve sim. Foi o jogo que a gente jogou que o Rodite era o traidor, por incrível que pareça. E o Iha ficou 2 meses sem falar comigo. Mas foi esse ano? Não foi? Não, eu acho que não. Foi, eu acho que foi sim. Foi no começo do ano. Foi sim. Final de ano tem essa parada, né? O ano passou rápido, mas daí quando você pensa, nossa, mas foi esse ano ainda? Parece que faz uns 10 anos atrás, né? É que a minha referência é assim. Eu acho que foi depois do Roberto Carlos, entendeu? É. O ano é dividido em duas estações, né? Isso. Antes e depois. E provavelmente no início desse mês já começaram a descongelar ele. É. Com certeza. Me faz lembrar que ele não tem uma perna, né, cara? Deve ter dado algum problema ali. Como na gangrena. Assim, ele não tem uma perna? Eu não sabia. Não. Ele tem uma perna de pau. Sério? Não, uma perna prótese. Mecânica. Ah, de pau. Mas eu imaginei ele com um papagaio e tapando. Eu prefiro acreditar que é isso, cara. Ele vai ser um bom vilão de One Piece. Bom, até o One Piece acabar, com certeza vai ter o Roberto Carlos no meio. Mas eu também descobri que ele não tinha uma perna, tipo, com 23 anos de idade. Assim. Ah, então demorou. Eu tô na média, tô com 24, não passei da idade. Eu só queria declarar que se um dia eu perder uma perna, eu quero ter uma perna de pau. Assim, um pedaço de mesa, assim, no lugar da perna. Cara, eu vi... totalmente off-topic de board game, mas enfim, eu tenho que falar isso. Era um programa que passava no FX, e era de skate, assim, e tal. Era como se fosse um programa bem independente, assim, acho que pré-YouTube a parada. E o cara tinha uma perna de pau mesmo, assim, e andava de skate, cara. Era absurdo aquilo. Tá. O cara remava com aquele cotoco de madeira, assim. É bizarro. Mas olha só, 2017, em questão de aquisição, eu tive muitos jogos que eu acabei comprando, outros trocando. Minha coleção mudou muito esse ano. Eu tinha muitos jogos ali. Tinha Porto Rico, que o Xande não gostava muito. Tive o Through the Ages de novo, já troquei. Nossa, pegou e trocou 50 vezes esse jogo. Sim, mas eu acho que a minha aquisição... O Nations foi embora. A maior aquisição foi o apartamento, né? Pois é. Por trocar isso... vários joguinhos por um apartamento pra morar. Talvez. Agora cada parede tem um quadro. De com... lembrança. De lembrança. Recordação, assim. Aqui jaz. Porto Rico. Tá escrito site na geladeira. Então, cada vez que ele abre a geladeira, ele sente o cheiro, assim, dos do mecas. Jogo, tá ligado? Mas a gente trocou muito jogo, a gente comprou muito jogo. Uhum. E dá pra gente ver isso porque a gente se reuniu bastante e a gente não repetiu muitos jogos. Não. Tem jogo a gente não conseguiu colocar. Por exemplo, o Ira, ele pegou o Russian Railroad, né? Como que é? Russian Railroad. No caso, só eu joguei. Eu e Jess, no caso, jogamos assim. Joguei e morri depois, sem cérebro. É, porque é um jogo pra... É pesado? É pesado? Mas que eu tava com o Will, aí eu não podia deixar passar esse momento. Sim. Aliás, falando em Will, um jogo que a gente jogou muito esse ano foi o Terraforming Mars. Foi. Que o Will participou que também. Falar nisso, a gente jogou com o Will. Sim. Duas vezes. Duas vezes, cara. Isso... Foi no meu aniversário e foi uma outra vez que ele veio ali do lado, que foi uma conversão de eclipse, isso, assim, de planetas alinhados. Alinhamento de planetas e todo mundo tava no rolê. Então vamos aproveitar um momento, então, e dar um Feliz Natal pro Will. É verdade, Will. É verdade. Feliz Natal. Feliz Natal. Fala galera, Jogatina BG, aqui é o João Cláudio do Rio de Janeiro e esse ano o jogo que eu mais me surpreendi, mais gostei foi o Hyperborea. Hyperborea é um 4X com uma mecânica parecida com o do Orleans, bem interessante. O jogo não é desse ano não, mas só conheci esse ano e eu acho que é um jogo que é pouco falado. E o jogo que eu queria que o Papai Noel trouxesse é o Civilization The New Dawn, tá saindo agora pela Fantasy Flight e por que é Civilization, né? Civilization já causa já uma comoção aqui no coração de todo mundo que gosta de jogo de civilizações, 4X. É isso aí, galera. Um grande abraço, Feliz Natal e ótimo 2018 pra vocês. The tree. Fala, pessoal do Jogatina BG. Aqui é o Wilson. Eu sou do Rio de Janeiro, na cidade de Magé. E a minha maior experiência com board game esse ano, com certeza, foi ter participado como monitor do stand da Galápagos Jogos no Diversão Offline, que ocorreu esse ano aqui no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de jogar muita coisa lá, de ver muita coisa lá, né? Como experiência, realmente foi a melhor esse ano. Mas experiência de sentar e jogar um jogo, com certeza, foi Terraforming Mars, que é um jogão. É de longe um dos melhores jogos que eu joguei, ou pelo menos o melhor euro que eu já joguei. Gosto muito de Lords of the Waterdeep, ele que me desculpe, mas Terraforming Mars é realmente um jogão. Um jogão. E também, né, um lançamento aí desse ano. E o que eu queria ganhar de Papai Noel, de board game, com certeza eu gostaria de ganhar uma coleção completa de DC Deck Building, né? Quem me conhece lá do grupo sabe como eu amo Deck Building. Seria um presentão do Papai Noel se eu pudesse ter a coleção completa de todos os DC Deck Building. É isso aí, pessoal do Jogatina BG. Espero que todo mundo aí, tanto da equipe quanto ouvintes, tenham um Natal show de bola e que curtam muito esse final de ano, muitas jogatinas, e que 2018 venham muito mais jogos e TI4. Valeu, galera! Salve, Zabuzeta! Toda a equipe do Jogatina BG e ouvintes. Eu sou o Thiago Domingues e moro em Mariporã, cidade da região metropolitana de São Paulo. Bom, eu comecei a me interessar por board games no segundo semestre de 2016. Foi quando eu conheci o Jogatina e outros canais. Mas foram alguns meses até conseguir convencer outros amigos. Então minha primeira partida só aconteceu no dia 5 de janeiro de 2017. Foram umas 4 horas jogando um Eldritch Horror que um amigo comprou. Entre muitas risadas, comemorações quando eu tirava 6 no dado e muitos erros de interpretação das regras, foi ali que eu me apaixonei pelo hobby. Na mesma semana, já acabei comprando o Blood Rage, que acabou virando meu xodó da coleção e com certeza meu jogo do ano. E eu tô fechando esse primeiro ano de hobby com 17 jogos na coleção. Menos do que eu gostaria, porque aconteceu o meu casamento no meio do ano e a grana ficou meio curta, mas eu espero aumentar essa coleção e jogar mais a cada ano. E o jogo que eu gostaria de ganhar de Natal é o Godfather em Império Corleone, porque eu adoro o tema e parece que ele se encaixa muito bem com as mecânicas de alocação de trabalhadores e o controle diário ali. Bom, é isso aí, pessoal. Nos encontramos por aí pelas mesas da vida. Um abraço. Fala, Zabuzeta. Fala, pessoal do Jogatina BG. Aqui é Renato Simões, do podcast Jogo Rápido Podcast e da Geeks and Orcs. E eu queria deixar aí um abraço final de ano pra todo mundo. Feliz Natal, feliz ano novo. E a minha melhor experiência com board games, sei lá, acho que pode ser ter feito o podcast, ter entrado no grupo do Jogatina BG no Telegram, que é muito legal, o pessoal é muito receptivo. Tô curtindo bastante participar. Além de ter estado aí em vários eventos pelo Brasil e tal, foi bem legal, um ano bem cheio, recheado de board games. E ter ido pra Feira de Essen. E o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano foi o Unlock, foi a série Unlock, que é uma série de jogos de escape, tipo Exit e tal. Mas eu achei ele bem melhor do que o Exit, porque ele é mais imersivo, você se sente mais fugindo de fato de um lugar, mais do que o Exit, que parece uma sequência de enigmas sem sentido, sem muita ligação entre um e outro. É isso aí, valeu, um abraço a Buzeta, um abraço a Jéssica e Snake e tal, até mais, valeu. E aí pessoal do Jogatina BG, aqui é o Igor Fernandes, sou carioca e atualmente moro em São Gonçalo. Minha melhor experiência em relação aos board games seria o Terra Mística, mas é uma escolha difícil de fazer, porque nesse último ano eu devo ter jogado entre 150 e 200 jogos. Mas se for para escolher um, vou escolher o Terra Mística, que é o meu top 1. Além disso, né, claro, dentro da experiência dos board games, a melhor experiência mesmo é estar sempre reunido com o grupo, jogando com os amigos, nada melhor que isso. Se eu fosse escolher um jogo para o Papai Noel trazer, seria com certeza o Gaia Project, né? Tô bastante interessado, todos estão falando, todo mundo que jogou diz que ele aprimora algumas questões em relação ao Terra Mística, no tabuleiro de cultos, em relação também ao tabuleiro modular, então tô bastante interessado nele. Pra quem tiver interesse, gente, eu criei recentemente um canal onde eu faço resenhas de texto, o canal se chama Eurochannel com 2 N's, e lá eu coloco alguns textos falando de jogos que eu tenho jogado recentemente. O primeiro que tá lá é exatamente sobre o Terra Mística, e meus textos saem um pouquinho daquele formatinho mais formal e imparcial, certo, gente? Então, valeu! Fala galera do Jogatina BG, eu sou o Renan de Bela Vista do Paraíso, Paraná, e minha melhor experiência com board games em 2017 foi com o Mage Knight, que apesar de lançado em 2011, eu só tive a oportunidade de jogar agora em 2017. Achei o jogo fantástico, super temático, com as mecânicas de deck building, gerenciamento de mão, entre outras, muito bem encaixadas. Muito bom tanto para jogar solo quanto mais jogadores. E para finalizar, se eu pudesse escolher um jogo para ganhar do Papai Noel, sem dúvida nenhuma, seria o Twilight Imperium, 4ª edição. Um abraço. Um ano cheio de conteúdo, explosão de conteúdo de podcast que a gente teve, não só com Jogatina, mas no próprio Ludopedia. O universo de board games no sentido geral, né? Sim. De podcast, de conteúdo, de site, de loja, de tudo. Esse ano foi um boom de coisas. É, e bastante gente que nem jogava board game. E nem conhecia, né? Eu acho que teve muito mais gente nova que entrou nesse mundo esse ano. Mas pro Jogatina BG a gente teve muita coisa que a gente produziu. Talvez não tanto no canal como eu gostaria, assim, porque não gerou o conteúdo suficiente, a gente não tava tanto no radar dos hypes, então a gente não ficou com tanto ânimo, assim, pra gravar. Claro que ano que vem eu pretendo mudar bastante isso. É que também tem toda aquela questão de disponibilidade, de tempo, de tempo de edição, porque a princípio só os Abos que ele faz aí toda a edição, e ele trabalha, além do trabalho dele, tem outro trabalho de edição. Eu faço freela e tal, então... Então acaba sobrecarregando. E é toda semana que eu tava editando o podcast, né, que o pessoal que não sabe, eu edito o podcast lá do pessoal do Canadá, e era 2 dias perdidos por semana, assim, que não tinha como fazer nada de conteúdo pro Jogatina por conta disso, né? Fazer nada, né? É, além disso. Porque era coisa pra sempre assim, eu recebia o material pra entregar no outro dia, então isso causava. Ainda assim, teve a parte legal que a gente conseguiu comprar bastante equipamento, né? Sim. A gente agora tá todo mundo gravando presencial, graças a julho de 2017, parte do 13º. Onde eu investi. Primeira parcela lá do 13º, maravilhosa. Sim, eu investi bastante em equipamentos. É, até o pessoal pergunta, assim, por que Diogo não tá participando, Cabeça, o Excel mesmo. A questão do Diogo mesmo é porque a vida militar é uma vida fantástica. Tem um preço a se pagar. Tem um preço, né? É o preço, assim, de não ter tempo pra nada, porque ele faz muita coisa, tá sempre ali. Ele só avisa que tá vivo. É, ele avisa que tá vivo. Tipo, eu estou vivo, salvei o Brasil, valeu, falou. É, isso aí. Enquanto o Cabeça mesmo, ele tá bem atarefado. E do Excel mesmo foi questão de desencontro, assim. Como a gente começou a gravar presencial e questão de qualidade, a gente prezou. A gente ainda a ideia de trazer no futuro um podcast do pessoal de Cascavel. Eu quero ainda fazer isso aí, se caso surgir. Avengers da Costa Oeste. Era só o nome. A Liga da Justiça versus Avengers. Era o podcast Jogatina VIP, vindo do interior do Paraná. É verdade, cara. Nossa, esqueci dessa. Mas, vamos ver, um dia talvez saia do papel aí, a gente tenha Excel hosteando o podcast lá do VIP, né? Mas assim, Jogatina começou com o podcast quinzenal em fevereiro, completou um ano de jogatina. Jogatina. Uhum. A gente logo tá comentando 2 anos aí, olha aí. Nossa. Ai, minhas costas. A gente começou com um podcast aí de notícias em junho, né? Que foi um podcast que a gente começou a fazer semanalmente. Um canal do Telegram só de notícias. Sim. E todo dia praticamente tem uma atualização. Cara, tem notícias absurdas, assim. Muita gente que acompanhava notícias em vários sites hoje veio declarar pra mim que acompanha só pelo Telegram porque tá completo. Vem todas as informações, nacional, internacional. Uhum. E a gente faz isso com o podcast. A gente informa como que é o cenário nacional, internacional e tal. E a gente faz um resumo, mas deixa sempre aberto o convite do pessoal entrar no Telegram. Sim, divulgar evento. Divulgar fazer evento, isso é muito legal, cara. Exato. O podcast de RPG que a gente já comentou, né? Foi um sonho, assim, que eu queria muito fazer. E tá dando certo, assim. Se concretizou. Foi da hora. E um podcast de entrevistas, que é um dos meus favoritos, assim. Cara, é muito legal, cara. É um bate-papo. É mais ou menos essa conversa que a gente tem com pessoas estranhas, só que... É. Sim. É porque a gente já se conhece, né? Aí quando você tá conversando com alguém diferente, sempre tem alguma coisa legal pra aprender, pra descobrir. Sim. Uhum. E eu sempre ficava com medo, assim, tipo, ah, eu tô com medo de fazer umas perguntas, assim, não gerar aquele conteúdo, assim, que seja prazeroso de ouvir, de você aprender. E todos eles estão rendendo coisas legais. E foi um ano bem legal, assim, pra conteúdos de podcast do Jogatina. A gente espera que vocês considerem isso pro prêmio Ludopedia aí, que vai vir com a mídia de podcast, né? Pra galera dar aquela força, né? Aquele like. Aquele like gostoso. Quero o seu compartilhado. Sim. E o Jogatina pretende fazer muitas coisas interessantes pro ano que vem. Então, fique aí no radar do Jogatina pra novidades, muitas coisas legais. Sim, um fato sobre a gente, que a gente tem fogo no rabo. Sempre. Né? Porque... Eu, principalmente. Não, você... Senhora. Vídeos os episódios que a gente grava, assim, não, vamos deixar uma gordura aqui, vamos deixar os 2 episódios de reserva. Essa desgraça aqui, ele e lança, lançava. Ele lança, ele não consegue ter uma gaveta. Não, pra quê? Daí, não, semana que vem a gente tem que gravar. É, porque... metabolismo, desculpa. É o metabolismo de conteúdos. Né? Mas a gente que é gordo, fica difícil. É. Você é gordo, vai se ferrar, cara. Nossa senhora. Você tem que engordar uns 30 quilos pra ficar... Magro. Que magro. Que babaca. Bom, 2017 foi um ano muito bom pra gente, aqui da Mob Studios. Foi um ano que a gente conseguiu botar alguns projetos no papel, fechamos 2 contratos com editoras diferentes e foi muito bom. Agora a gente conseguiu, nessa semana, fechar o financiamento do Overdrive, né? Então não poderia estar mais feliz no nosso primeiro jogo saindo do papel, mesmo que tenha sido financiamento difícil e apertado. Mas em termos de jogos, a gente jogou bastante esse ano. Nós viajamos para fora do Brasil no começo do ano, trouxemos algumas coisas de fora e jogamos muita coisa que saiu aqui também. A gente fez muito playtest esse ano. Mas o que me chamou mais atenção dos jogos que eu antigos, mas eu não conhecia ainda, foi o Eclipse, que eu peguei em janeiro e já viciei nele, virou meu top 1, top 1 instantâneo. E dos mais novos, entre aspas, assim, dos gringos, né, que chegaram no Brasil por meio de editoras, acho que foi Yokohama, foi o que eu mais gostei. Achei um jogo muito legal. Não tem nada a ver com Istambul, como o pessoal fala. Eu acho que em segundo lugar, talvez Orléans, gostei bastante dele. E o Terraform Mars, né? Jogos assim, que nessa ordem, que eu gostei bastante dos novos, assim. Jogos não nacionais, mas de design nacional, que me surpreendeu bastante, que eu joguei só esse ano. Minto, né? A segunda versão tô jogando esse ano. Eu fui playtester do jogo quando ele tava na edição mais antiga. Foi o Dwarfs, do Luiz Bruet. Um jogo que me surpreendeu bastante. E tem muita coisa ali, né? Muito financiamento saiu esse ano. Eu acho que ano que vem vai ter muito jogo brasileiro pipocando, né? E tomara que tudo dê certo e realmente a gente, nosso nicho do nicho de board game de autoral brasileiro vingue bastante em 2018. É isso aí. Olá, Zabuzão. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Roberto, DFL na Ludopédia. E minha trajetória nos jogos foi um pouco complicada. Até os meus 16 anos, eu morava numa cidade do interior do Ceará, onde, com sorte, tive contato com HeroQuest, o RPG Karameikos e Magic. Para jogar Magic, nós comprávamos cartas de uma loja de São Paulo por telefone. Fazíamos depósitos e esperávamos as cartas chegar pelo correio. Quando eu me mudei para Fortaleza, ainda cheguei a jogar alguns torneios de Magic e o RPG Vampiro à Máscara, mas a faculdade e o trabalho me afastaram das jogatinas. Em janeiro desse ano, agora com 32 anos, minha esposa e eu resolvemos entrar de cabeça no hobby. Usamos nosso 13º salário e compramos de uma vez só Arcadia Quest, Black Plague e Blood Rage. Por isso o ano de 2007 é muito especial para mim, porque eu voltei em definitivo, agora para ficar, para os jogos analógicos. Gostaria de ganhar do bom velhinho, através do Jogatina BG, o Western Trail ou Euforia, 2 jogos que eu tô muito a fim de ganhar. Fala pessoal do Jogatina BG, aqui quem fala é o Lucas Nakai de São Paulo. Bom, melhores experiências de board game em 2017. É um pouco difícil escolher uma, ou duas, ou três, porque esse ano eu joguei muitos jogos diferentes. Eu acho que o ano que eu joguei mais jogos. E eu vou escolher aí dois jogos. O primeiro foi uma grande surpresa, que é um clássico aí dos board games, que é o As Viagens de Marco Polo. Não tinha jogado, mas adquiri aí com o reprint que teve. E é um jogo realmente muito bom, muito gostoso de jogar. Assim, eu joguei muitas partidas dele. Acho que provavelmente é o jogo que eu joguei mais jogos esse ano e gostei muito. O outro jogo que eu vou nomear aí é o Champions of Midgard com as expansões. Um jogo que eu gostei muito também. Eu gosto muito quando os jogos unem aí mecânicas Euro e mecânicas Ameritrash. Então acho muito legal como você faz a alocação de trabalhador para pegar os guerreiros que são dados para você fazer os combates. E as expansões também adicionam muito com questão de ter a morte dos guerreiros. Assim, eu gostei muito também. E de jogo que eu gostaria de ganhar aí do Papai Noel, eu acho que eu ficaria com Tyrants of Underdark, que é um jogo aí que tava pra vir esse ano, infelizmente atrasou, então seria muito bom se o Papai Noel me trouxesse esse jogo aí. É isso então, um abraço pra toda a equipe aí do Jogatina, um Feliz Natal e um próximo ano pra todos, e especialmente pros ouvintes também e pra galera aí do grupo do Telegram. Abraço. Alô, Jogatina BG, aqui é o Pinduca do Rio de Janeiro. Queria desejar um feliz board game novo com muitos vikings zumbis colonizando Marte. Valeu! Fala Zambuzeta, pessoal do Jogatina BG, aqui fala Daniel Mesquita, Pacífico, de Divinópolis, Minas Gerais. Em 2017, cara, pra variar, eu joguei bem menos do que eu queria, mas por uma boa razão, o nascimento da minha filha, completou um ano agora em dezembro, provavelmente eu vou jogar mais em 2018. Mas uma grande experiência que eu tive em 2017 foi no YBG, em Belo Horizonte, que eu tive a chance de conhecer o Gnomópolis junto com o Igor, e joguei numa mesa junto com o Sérgio Halaban, e os dois são muito generosos, merecem todo o sucesso, me receberam tranquilo na mesa, então foi uma experiência bem interessante, né, jogar e conhecer dois caras que são muito referência, né, em vídeos e game design. E para 2018 eu queria ganhar do bom velhinho um Eclipse, agora aumenta as minhas chances, né, com essa reprint, ou de comprar um antigo que o pessoal tá vendendo, ou realmente esperar o reprint e comprar um novo, quem sabe vem aí pro Brasil de verdade, né, em português, como já prometeram, não chegou, e jogar mais do que eu tive a oportunidade em 2017. Um grande abraço pro pessoal aí da comunidade Board Game. Um grande 2018. Boas festas pra vocês. Bom, a gente tem que falar então também dos jogos favoritos desse ano, né? Foi um ano interessante, o mercado nacional bombou de jogos lançados aqui. Eu não tive contato com 70% dos jogos lançados aqui, eu tive vontade de jogar muitos deles ali, Mombasa principalmente. Mas quero saber de Xande, como foi de melhores jogos desse ano que você adquiriu, você jogou, você teve momentos com eles? Momentos de amor. Tá, me ajuda a lembrar. Eu comprei o Cry Havoc. Uhum. Boa, da hora. Ele é um jogo muito bacana, né? De treta, pra quem gosta do Blood Rage, ele é bem bacana. Ele é um jogo de controle de área, com deck building, com assimetria, né? Exatamente. A assimetria dele... Já vai dando uns arrepios aqui. A assimetria dele é bem bacana, porque você tem que jogar várias vezes com a mesma facção pra você poder pegar o jeito. Eu achei bem legal. Até você comentou antes, né, de a gente ter jogado pouco mesma coisa. Foi até um arrependimento, né, porque o Cry Havoc é um jogo que a gente precisa jogar, sei lá, umas 4, 5 vezes pra dar aquela... Pra jogar de verdade. Não pra jogar de verdade, mas pra você se especializar em raças e ver várias estratégias, porque é tanta informação ao mesmo tempo que às vezes é complicado, né? É, pois é. E nessa linha, eu também comprei algumas expansões do Blood Rage, que a gente falou em outro podcast, que inclusive a gente só conseguiu jogar a última há pouco tempo atrás. O Xande deu uma olhada agora pro Snake, porque a gente falou isso aqui. Xande, você quer convidar o Snake para jogar Blood Rage? Cara, eu vou jogar. Eu jogo. Que nem eu falei, eu começo bem, eu só termino mal. Voltando ao exemplo da comida. Uhum. Sabe que quando você come uma parada e fica com aquele gosto estranho, e você tem que comer um doce ou tomar um refrigerante pra tirar aquele gosto da boca? Você é mais ou menos assim. Domino depois, assim, pra dar uma limpada no paladar. É, mais ou menos assim, tá ligado? Então começa bem, nossa, que legal e tal, não sei o quê. Aí você dá aquela mordidinha no sal grosso, sabe? Aquele pedaço de carne gostoso. Aí você morde aquele sal grosso, daí, aí estragou tudo ali. Você tá naquela coxinha maravilhosa e já quebrou um pedaço do dente. Nossa, aí você broxou. Daí perde ali. alegria. Daí tem que jogar alguma outra coisinha pra dar uma desestressada, desesquecer o... Coisinha leve, um Resistance, assim, ó. Leve, Resistance. Leve, muito leve. Todo mundo vai olhar, nossa, você tá falando de Cry Havoc, tá falando de Blood Rage, mas você não adquiriu nada Euro esse ano? Eu adquiri, claro. A pedidos eu peguei o Viticulture. Que você gostou? É um jogo bem bacana. Ele vai na pegada do Agrícola, né? Vamos dizer assim, aquela coisa de você ir passando de um lado pro outro. Eu acho que ele tem mais pegada de Stone Age, assim. É que você não chega a jogar, mas... Sim, eu já vi. Já viu, né? Uh-huh. Porque o Agrícola, ele é mais pra você ter a sua parte ali e construir. Ele é uma mistura. É uma mistura. É, se parar pra pensar, assim. Mas é muito bacana, cara. Eu gostei bastante também de Viticulture. Cara, tem muito jogo que a gente tem que jogar mais, cara. A gente tem que jogar mais, é porque a gente sempre vai jogar no Rodite e ele tomou birra dos Meeples, jogos euros. Do Viticulture. Acho que não dá pra matar ninguém, né, com o Meeple. É, não dá pra você sair jogando. Eu te ataco, mas a gente tá fazendo uma fazenda aqui, amigo. Mas a gente tá fazendo mas eu quero te atacar. Mas eu quero destruir sua fazenda. Quero passar com o trator por cima das vaquinhas. Não tem trator também, cara. Não, só tem então, o tonel de vinho lá, não tem mais nada. O WoW você pegou ano passado ou esse ano? Eu acho que foi depois do Roberto Carlos também. É. E o WoW foi um achado, né? Foi um achado e a gente só conseguiu jogar ele direito há pouco tempo atrás. Sim. Foi, onde a gente ganhou, eu e o Xande ganhamos epicamente, Aliança contra a Horda e Aliança sempre vence. É, um Aliança segredo pra vocês ouvintes, Aliança sempre vence. Pois é. Pior que acho que a Aliança vai estar na minha maioria nessa mesa, porque acho que só os Abus que é da Horda, né? Eu sou. É assim, eu não jogo WoW, mas eu só sou da Aliança porque tem anão na Aliança. Aí eu queria ser da Horda, mas tem anão só na... Tá bom, eu vou ser da Aliança. Os Trolls, tem os Orcs. Não. Ah, né? Mas os Night Elves são da Aliança. Não, os Blood Elves, foi mal. Manja nada. Elfos, sabe de nada, inocente. É. A gente precisa de comprar a expansão pra ter os Blood Elves. É, isso é verdade. Quando que a gente vai comprar plenamente. Uma? Tô esperando aparecer no mercado. Ah, 2018 tá aí. Quando é que vão comprar um? Só deixa eu vender o carro aqui. E Snake, como que foi a aquisição esse ano? Foi difícil também? Foi coisa do apartamento? Então, sabe como que é a crise, né? É. Mas teve impeachment, essas coisas. Foi assim. Não. Não foi, né? Não, já faz um tempo já. Lembra que eu falei das paradas que parece que foi ontem, das paradas que parece que faz um ano? Então, é, mais ou menos assim. Você vai ficando velho, o tempo passa mais devagar. Vai ficando meio senil. Assim, teve quase um impeachment, né? E ficou meio foi. Que aquela época do ano que a gente fica assim, vai ter impeachment esse ano, olha só, ano que vem teve também. É. Foi aquele negócio de o dólar sobe, o dólar explode, a gente se mata, o que a gente faz? Então, eu não consegui comprar. Eu tô meio de carrapato dos amigos que vai jogar o que os outros compram, né? Mas assim, não teve muita vontade de querer isso, né? Coração sempre... A gente olha assim pra fatura da conta de luz, olha... Será que dá pra passar um mês sem energia? Acho que, né, com gás e água dá pra sobreviver, né? Ah, mas se você não pagar 2 meses seguidos, eles não cortam, sabe? Eu levei em consideração isso. Olha a oportunidade pra pegar o memória ali, ó. É, dá pra parcelar em 2 vezes. Sai, na hora Satanás. Que acabar, você não, já fica pagar. Quieto, não, para. Mas a gente joga na casa de alguém que tem luz. Ou pega um jogo assim, mais tematizado, né? Assim, ou um jogo que brilha no escuro, né? Tá ligado? Ó, cara, os caras não pensaram nisso ainda. Não, mas qual que foi que vi que tinha um jogo que você jogava com vela? Então... Que você tinha que esconder o personagem. É como se fosse, tipo, a vela era o monstro e você tinha que esconder o personagem atrás das coisas, nas sombras. Caraca, que da hora, não tá ligada. Eu acho que é um LEDzinho, assim. É, mas era uma parada assim, ainda assim é genial. Ainda assim é legal. Pois é. Mas ó, pra mim, esse ano, como eu falei, né, rotacionei muito a coleção, mas acho que uma das melhores aquisições que foi esse ano, Terraform Mars, foi Decent, que na verdade eu vou deixar a Jéssica falar um pouco mais. Porque fui eu que enchi o saco pra gente trocar esse jogo. É porque basicamente a coleção tá meio que dividida entre a gente, né? Sim. Tem os favoritos de cada um ali no meio. E eu acho que das aquisições que eu tive no começo do ano foi o Seven Wonders Duel, que eu gostei muito, assim. Foi um dos melhores aquisições pra jogos rápidos, assim, senta e joga. E Kingdomino. Kingdomino foi muito bom. No meu caso, foi um bom joguinho. Seven Wonders é senta e perde. Eu tô lendo o Snake porque ele acabou de ganhar um pouco antes aqui da gravação de militar. Cara, e foi uma virada homérica, porque o Zabuza começou... A gente jogou com a expansão dos deuses, e ele começou a comprar carta, e com dinheiro, ele derrapou meu dinheiro todo, e eu fiquei olhando assim, tá, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. E eu vi que o Zabuza deixou o militar de lado, deu. Eu deixei uma cobertura, sabe, você puxou um cobertor aqui em cima, o pé ficou solto deixou ali. Deixou a retaguarda ali. É. Aí, empurrei até a capital dele e nos 45 do segundo tempo. Sim. Mas a Jéssica também, como tá juntando a coleção, qual que foi as melhores aquisições pra você? Bom, igual você falou, o Terraforming Mars foi o que você pegou meio que pensando em mim, que você comentou na época. Você gosta dessa temática? Que eu gosto muito de temática sci-fi. Também a gente trocou Eclipse por um outro jogo, um jogo que eu gostava, pelo Descent, que eu acho que foi o melhor do ano, assim, melhor troca do ano. É o Tzolk'in mesmo, foi uma aquisição que eu tive, mas passou rápido. É porque também foi o jogo que acho que vocês mais jogaram esse ano, assim, seguido. Eu não joguei, tipo, acabou saturando total. Ele veio, então. Foi, eu não vi, cara, ele na mesa. Eu não vi ele na mesa. Eu vi ele na estante, assim, tipo, duas vezes e com R. Acho que durou 2 meses aqui em casa. Não, acho que durou um pouco mais. Um pouco mais, é verdade. Uns 3, 4 meses. Foi quando eu passei meses. Só que foi, assim, a cada 2 semanas jogava uma partida, então. A gente levou pra viagem lá na casa do pai. Foi, a gente jogou até com a minha família, foi. Foi show. Eu me lembrei que eu tava pensando aqui na minha estante, na parte de baixo, mas na verdade na parte de cima, tem outros jogos. Um deles é o Cyclades. Esse jogo é épico. Esse jogo é épico e ele deixa eu soltar toda a minha raiva no Reddit. Você solta sem remorso, entendeu? Foi um jogo épico com o Will. Foi também. Muito bom. Todo mundo podia ganhar e, de repente, o cara que menos achava que ia ganhar, ganhou, né? Foi muito doido. Mas o Will tem dessas paradas. Lembra do Game of Thrones? O Will, ele nunca ganha. Não, ele nunca ganha, mas ele dá uns plots, assim, tipo... Ele tem o potencial de ganhar a parada, assim, do nada. Ah, mas esse negócio de quem nunca ganha e ganhou aconteceu comigo no Secrets também. Eu tava de boinha ali, todo mundo tretando. Acabou as tretas, acabou o jogo. Eu coloco o meu carinha aqui e ganho o jogo. Todo mundo quer! Como assim? É tipo urubu, né? Que fica no final da batalha, tá ligado? Tá todo mundo caindo no chão, só... E tem uma compra que a gente pode falar que o Snake comprou, que é o Seafall. É verdade. O Seafall foi um jogo dividido. Colaborativo. Eu tenho pessoas. Um quinto do jogo. E a gente começou a campanha, né? A gente vai começar... A gente fez o prólogo, a gente foi jogar... A gente foi jogar a primeira parte da campanha mesmo, aí... Alguém esqueceu o livro em casa das regras certas. Trocou o livro, né? Trocaram os livros. Sim, porque tem 2 livros no Seafall aqui no Brasil. Porque um revisado certinho e o outro que veio com a tradução zoada. Tradução não, né? Na verdade ele veio... A ordem das coisas. Uma ordem, tudo errado. E no meio da... Assim, a gente olhou... Tá meio estranha essa parada aqui. Não faz aqui, sentido, não. Faz sentido com o... Onde parou o prólogo, né? Tipo, não tem uma cara de começo de história, né? Parece que tava lá na frente. Aí, peraí, vamos ler o manual, vamos procurar pela internet e tal, não sei o quê. Aí que a gente percebeu que tava com o livro errado. Aí todo mundo deu risada, choramos e... Jogamos York, né? Que York. Foi um dos jogos também adquiri esse ano e foi uma surpresa. Sim, muito bom o jogo. Um jogo... Mais um jogo de leilão. Mais Cyclades. Um jogo de treta. Como que é o jogo mesmo, Xande? Jogo de... Defecar nas pessoas. De babacas. Ah, mas se for pra ser bonzinho, nem venha. Porque assim, a gente tem um perfil engraçado no grupo, né? Jogos assim que o pessoal pode ser babaca são os jogos melhores. É sério. Por exemplo, até mesmo o Descent, né? Nossa, a gente fez uma partida Descent com o Rodit. E o Xande. Meu Deus do céu, mas era treta. Treta onde nem precisava. Alô, você ouvinte que precisa de uma pessoa no seu grupo de Descent, por favor, me ligue, porque eu não aguento mais. Xande já tava jogando do lado do Overlord, já não aguentava mais. Oi, Zabos, a Jéssica, Snake, todo o pessoal do Jogatina BG, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Ricardo Santos. Olha, 2017 foi um ano bem interessante pra mim em termos de board games. Eu ampliei a minha coleção bastante, finalmente consegui jogar alguma coisa do Stephen Feld, gostei bastante. Descobri algumas joias desconhecidas, como o Venecia, do Marco Madi e do Francesco Nepitello, que são criadores do Guerra do Anel, e o Princess of Renaissance, do Martin Wallace. 2 jogos que eu acho que não têm a fama merecida, infelizmente, porque são ótimos. Comecei o meu canal na Ludopédia, ou trilha sonora, no qual eu falo sobre música e dou dicas de trilha sonora para jogos. Convido vocês para conhecer, quem ainda não conhece. Mas para mim, o mais legal em termos de board game foi finalmente ter começado a jogar com meu filho de 4 anos. Tá sendo uma experiência incrível, muito, muito legal mesmo. E o que eu queria que o Papai Noel trouxesse para mim esse ano? Ah, essa é fácil. Eu queria um Imperial Assault com todas as suas expansões. É isso aí, gente. Um abraço para vocês e um Feliz Natal. Fala pessoal do Jogatina BG, aqui é o José, tenho 39 anos, sou mineiro, mas atualmente moro em Caxias do Sul, é na Serra Gaúcha. Acredito que comecei no hobby igual todo mundo, pela trilogia que não deve ser mencionada. Esse ano, um jogo que causou muita alegria na nossa mesa foi o Trajan, porque ele é um jogo estratégico, mas ao mesmo tempo ele tem uma simplicidade, depois que você entende como a mecânica funciona. Ele foi um jogo muito bem-vindo à nossa mesa. E o Papai Noel provavelmente vai trazer pra mesa esse finalzinho de ano, já que eu quero introduzir meus sobrinhos no hobby, ou melhor, estou introduzindo, vai ser o Run 25 e o Big Book of Madness. Eu acredito que eles vão gostar bastante. Até mais, abração, Feliz Natal pra todo mundo aí. Olá pessoal do Jogatina BG, olá pessoal da Ludopedia, aqui quem fala é o Nielson, sou de Campina Grande, na Paraíba, estou à frente do blog barra canal Confraria de Jogos. Bem, em relação às minhas jogatinas, eu posso dizer que 2017 foi um ano bem legal. Apesar de eu ter jogado menos que 2016 e de ter conhecido menos coisa que em 2016, eu tive acesso, não só eu como todos nós brasileiros tivemos acesso a lançamentos bem interessantes. Dentre eles eu destaco os jogos do Alexander Pfister, que se tornou um dos meus designs favoritos. Conheci o Great Western Trail, Mombasa e o Isle of Skye. Também tive a oportunidade de conhecer o Russian Railroads, worker placement bem legal, e o Terraforming Mars, que caiu nas graças de todo mundo aí, né? Além disso, também fui atrás de uns jogos, vamos dizer assim, estranhos, jogos com pegadas mais diferentes, e acabei me surpreendendo também com coisas bem legais. Destaco o Pax Renaissance, o Comancheria, o Sail to India e o Grand Prix. Além disso, em relação às experiências do ano, são duas que eu colocaria entre as melhores. Primeiro, uma experiência que está em andamento e provavelmente vai ficar durante muito tempo, que é a campanha que eu estou seguindo do Lord of the Rings LCG e Arkham Horror LCG. Para quem gosta de card game cooperativo, aconselho fortemente. Mas a grande experiência, que foi bem no final do ano, tá com o Time Stories. Tive a oportunidade de jogá-lo e realmente, para quem gosta de puzzle, é uma das coisas mais interessantes que temos aí no mercado. Já pro Papai Noel, o que eu tô querendo é o Yokohama. Papai Noel, se tiver me ouvindo, pode mandar um lá para casa, viu? Abraço, pessoal. Até a próxima. Fala pessoal, aqui é o Thiago Leite falando do canal Jogos com Leite e dos Jogos que Odeio. E aqui respondendo ao convite do Zabu, falar que a minha melhor experiência, né, não seria um jogo em si, mas sim o Diversão Offline, que foi um evento bem legal, muito grande, tinha muito editor ao mesmo tempo, conheci muita gente que eu só conhecia de internet, foi bem legal. Espero ver vocês no ano que vem, espero ver o Zabu no ano que vem lá, que não estava lá. Bom, e jogos que eu gostaria de ganhar do Papai Noel seriam, bom, do clássico que eu ainda não tenho, o Alhambra, eu gostaria bastante de ganhar ele, o que ainda não saiu, o Pandemic Rising Tide, e só pra falar que também gosto de Ameritrash, Imperial Assault seriam jogos que eu gostaria de ter este ano de 2017, quer dizer, nesse finalzinho de 2018. Então, é isso. Enfim, então é isso, pessoal. Valeu. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Que o hobby seja muito legal pra vocês no ano que vem. E abração, Zabu. Abração, pessoal do Jogatina BG. Falou! Must be the reason. Fala galera, aqui é o Leandro de Niterói. Eu queria primeiramente parabenizar o grande trabalho que o pessoal do Jogatina BG vem fazendo aí nas mídias, todas as mídias aí, né? No podcast, no vídeo e também no Telegram, né? É um trabalho fantástico, sou muito fã e queria deixar meu agradecimento aí registrado. Sobre o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano, sem dúvida foi o Clans of Caledonia, um jogo que saiu mês passado. Eu tava já ansioso pela chegada e depois que eu joguei fiquei muito feliz. Acho que é um jogo que é bem completo, tem muitas coisas que eu gosto em termos mecânicos, em termos de elementos mesmo, e estou muito satisfeito com ele. E eu queria deixar uma menção honrosa aqui para um outro jogo que já é bem antigo, mas que eu sempre quis jogar e consegui jogar tipo duas semanas atrás, e que foi o Brass. Tá na minha wish há muito tempo, tava louco para jogar faz tempo e consegui. Esses dois foram os destaques para mim até agora no ano. Não sei se ainda vai ter mais alguma novidade, mas pelo menos até agora são esses aí. Um grande abraço a todos aí do Jogatina e um feliz ano novo para todo mundo. Saudações, André. Eu sou o Henrique de Uberlândia, Minas Gerais. Recentemente um overview do jogo Onitama, né, pela People Maniacs, interessou bastante pela simplicidade, arquitetura simples, um jogo que prometia bastante interação entre os jogadores, resolvi testar e assim foi uma grata surpresa, um jogo excelente, jogos rápidos, né? São sessões rápidas de estratégia e bastante competitivo. E a surpresa maior foi que jogo muito com meu filho, 8 anos de idade, e pegou o jogo assim como ninguém. Agora tá difícil até eu conseguir ganhar alguma partida dele. Então foi uma grata surpresa de um jogo relativamente simples, bastante interativo, e as jogatinas são excelentes. Em 2017 eu tô esperando aí, né? Do Papai Noel, acho que Star Wars Rebels seria um grato presente, assim. Parabéns pelo podcast, as informações são essenciais em minha atualização semanal, e que continue assim. Um grande abraço. Salve, pessoal do Jogatina BG. Aqui quem fala é Daniel William, de Fortaleza, Ceará. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, eu acompanho desde o começo. Zabuzeta, você é uma figura. E sobre 2017, eu acho que foi um ano que eu amadureci bastante no hobby e conheci dois jogos que são queridinhos na coleção, Macau e In the Year of the Dragon. Ambos do Stefan Feld, ambos punitivos e que possuem uma característica que eu gosto bastante, que é o planejamento do curto, médio e longo prazo. Eu acho muito bacana quando o jogo traz um desafio extra, além dos jogadores. E sobre o Papai Noel, eu gostaria muito que o El Grande fosse lançado aqui no Brasil, um jogo controle de área, um clássico, e que merecia ser localizado, porque ele tem independência de idioma, isso iria ajudar bastante. Acho que é isso, um grande abraço, continue com um bom trabalho. Olá, amantes do board game, aqui quem fala é o Lucas Lopes Moreira, sou de Rancharia, interior de São Paulo, e a melhor experiência que tive em 2017 foi com o Terraform Mars. Consegui ele completo por um ótimo preço na Ludopédia, e apesar de só ter jogado uma vez, ele me deixou com aquela vontade de jogar mais, para ver as cartas funcionando, com diferentes estratégias, vendo a evolução da sua empresa e dos seus amigos, enquanto melhora o planeta. Realmente foi muito bom. Agora, o jogo que eu quero do bom velhinho seria o Twilight Struggle, para poder jogar com a minha namorada, já que ela gosta muito desse tema de guerra fria, e é sempre mais fácil combinar só com ela do que juntar o nosso grupo. Acredito que seria uma boa se tivéssemos ele. Mas acho que é isso, pra não alongar muito o áudio. Boas festas pros ouvintes, pro pessoal do Jogatina BG. Abraço. E vamos então para eleger a melhor experiência em board games para esse ano para nossa equipe aqui. Eu quero que Snake, a melhor experiência para tabletop games. Tabletop games que não tem muito tabletop, né? A gente começou e eu voltei a jogar RPG com uma certa frequência. Olha aí. E isso me trouxe uma alegria que caramba, velho. Então, no Jogatina agora nós estamos no segundo episódio. Gravamos o segundo. Que a gente gravamos fez o zero, não, a gente né? tava gravando. É o 3, é verdade. A gente já tá gravando o terceiro episódio. Na nossa campanha de RPG. Jogando D&D 5.0. Jogando D&D 5.0. Cara, tá muito legal isso. Porque só assim, né? Não, vai ter gravação. Então eu tenho que me obrigar a separar um dia da minha agenda pra poder fazer um negócio. Porque aquela parada assim, tinha um outro grupo que a gente sempre ia junto. Só que eles, tanto eles quanto eu, era meio, ah, vamos jogar. Beleza, vamos jogar. Vamos marcar. Vamos marcar. Aí nunca marcava. Velho, beleza. Marca. Passava um tempo, viu? Amanhã vamos jogar RPG. Eu trabalho por escala, eu não tenho, tipo, ou o final de semana já tá ocupado, eu sou casado. Então, tipo, tudo isso acaba meio que atrapalhando. Então, agora que tem a rotina de gravação, e tá meio que a cada 2 meses a gente vai jogar a campanha pra poder gravar, pra poder ter a periodicidade do episódio. Então, dá uma confiança assim, não, beleza. Mês que vem, semana que vem, tá marcadinho certinho, a gente vai jogar, a gente vai se divertir. Acorda cedo, né? Se reúne, né? A gente teve um dia que a gente chegou, tipo, sei lá, 8 horas aqui, o pessoal chegando em casa. É, também a gente não aprende, né? A gente chega 8 horas, mas começa meio-dia, né? Isso vale pra Twilight Imperium, isso vale pra qualquer outra coisa. Tudo, Twilight Imperium, tem que falar que tem as horas de explicação, né? Então. Né? É, mas aí no RPG tem as horas de comer o café da manhã, meio que tá na mesa. É o café colonial, né? Que a gente senta. Aí conversa. Ai, como foi sua semana? Ah, foi bacana e tal. É o RPG da vida real. É o RPG da vida real. Entre os personagens. E é bacana isso, porque daí a gente senta e reúne, e por mais que seja gravado, a gente pensa em fazer uma aventura legal. Eu diria que 98% das coisas que acontecem no RPG ali realmente é o que a gente tá jogando. É que a gente tem a parte editada. nada. Não, não manipula não o, a história. Roteiro, né? Não faz roteiro. Você pode ver lá pelo segundo episódio tanto de cagada que eu fiz lá com o de puxar coisa, de levar lâmina na barriga, sabe? Então, tipo, 98% das coisas acontece de fato. Tem a parte da edição, sim, mas só que ela é mais pra tirar aquela coisa do... deixa eu ver no manual aqui. Tem muita coisa disso que não sai na edição. Não sai da edição, então, pra deixar o mais fluido possível, pra ficar o mais bacana possível. Então, pra gente justamente você escutar a história, não escutar a gente ler regra, ver, tá no apêndice 2 da página tal, que você pode fazer tal parada. Eu não gosto de deixar fluido pra galera que tá escutando, a gente corta as partes burocráticas e deixa a parte só legal. Exatamente. Sim. Mas pra quem tá aqui, é muito divertido, cara. A gente dá muita risada, a gente se diverte pra caramba das coisas que acontecem. A gente tá aqui na mesa, até a própria Jéssica, às vezes ela tá ali, ela tá concentrada fazendo outra coisa. Mas a gente fala umas paradas, a gente faz umas coisas que ela para do que tá fazendo, ela olha pra gente, credo, não acredito que vocês estão fazendo isso. Que vocês estão fazendo? E é legal que dá pra perceber, eu ali de telespectadora, que no começo tá todo mundo meio travado, tipo, nossa, tamo gravando, né, tem que fazer sério. Chega no meio, da metade pro final, todo mundo, já descambou tudo, né? Tá fazendo só cagada. Exato. Tá falando baixo, tá olhando pra trás. É isso, eu fico lá, fala perto do microfone, eu fico lá por causa do sou tiozinho de chá. A hora que tem um editor no podcast, o negócio fica cri-cri, né? Nossa. E que nem disse no começo do podcast, foi bacana esse ano porque a gente conseguiu jogar muita coisa, a gente conseguiu se reunir muito mais pra... Eu vou ser mais ou menos, porque teve um período ali que a gente ficou quase 2 meses sem se reunir. Pós-carnaval, mais ou menos isso, né? Foi assim, que a gente se reuniu bastante. Eu queria assim, na minha opinião, eu queria que reunisse uma vez a cada 15 dias, seria ideal. Mas tem vezes assim que não dá, às vezes, por exemplo, o Xande e o Iha, que trabalham que nem um demônio, assim. Às vezes ceifando, cara. Ceifando. O Iha com... Tá acabando o doutorado do Iha, né? Ah, tá. Uhum. Tem mais uns 2 anos. Ah, tá. Ele tava... Ah, tá. Termina um, faz outro, né? A Mônica. Ah, tá. Não é a questão que ele tava já mandando pra validação a parada? Ah, mas a daí. Ele tem que fazer no meio. Putz, no meio. Caraca, é verdade. Eles mudaram a regra. Mas enfim, Feliz Natal, Iha, é isso aí. E, Xande, qual foi a melhor experiência para board games esse ano para vocês? Ou pode ter mais menções honrosas? A melhor experiência, aquele jogo de Cyclades, cara. Que delícia, cara. Eu já sabia que eu não ia ganhar, mas ver as pessoas perdendo foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu vivo disso, né? Eu vivo de ver o mundo pegar fogo. Eu vivo disso. Eu vivo de ver as pessoas perderem no Blood Rage, né? Por é isso tipo que Coringa, né, cara? Ele não quer o dinheiro, só quer ver o caos. Eu acho que agora eu entendi o perfil dos jogos que o Xande compra. Como é que jogo que ele fica na dele e vê todo mundo se matando. Depois ele manda recadinho no áudio do podcast. Ah, não, se eu não tiver amigo babaca, vai falar comigo. Ele é o próprio babaca. Ele é o amigo babaca, entendeu? PS, eu sou o healer no Descent. O healer mais babaca, que quando eu corro até ele pra ele me curar, ele me larga na mão e vai embora. Ah, que é essa pessoa do meu lado? Ah, tá. O último jogo de Descent foi legal, cara. Foi bem legal. Foi louco. Descent com várias pessoas fica bem bacana. É que a gente tinha jogado anteriormente com... Você diria que fica Descent? Todo mundo faz essa piada. Não. Vai fazer até esse jogo ficar nessa estante, cara. Sim. Enquanto ele estiver ali, a gente vai fazer essa piada. Aí você que não gostou dessa piada, dá um dislike. Não, só pro Snake. Vai no perfil do Snake e spama ele. Vai lá no meu Facebook e pode dizer, Snake. Não, cara. Não, cara. Só para. Para, cara. Quer dizer que você foi indecente, né? Nossa! Ah, não! Ah, vai embora! Quem convidou esse cara pro podcast? Pra mim, putz, esse ano foi meio que o ano que eu descobri a fundo os board games, né? Sim. Porque eu meio que vim morar com um viciado em board games. Então eu não tinha você muita escolha. Você vê o usuário usando a droga, né? Eu vi alguém usando as drogas e não tem como não ficar tentado a usar também, né? Mas a gente nunca usou drogas pesadas, porque o Twilight Imperium... Tá ali ainda, ainda não me apresentaram. Eu abri esse ano pra dar uma cheirada assim, né? Mas esse ano teve, por exemplo, o Civ, que depois de muito tempo me fazendo propaganda, eu consegui jogar e ganhei ainda, epicamente. Todo mundo ficou com cara de tacho, que me fizeram medo. O Civ é um jogo que quando você ganha, você se lembra, né? É sua pra ganhar. É verdade. É. Que é um, assim... Pergunta, o Ira tava jogando? Não. Ah, não. Então por isso. E eu tava jogando com a cor dele, inclusive. É o time roxo que sempre, sim, ganha. Mas fora esse, eu acho que pra mim também brilhou muito o Distant e o Arkham Horror Card Game. Horror foi... Que a gente, por enquanto, só jogou pelo Tabletop Simulator. Falando em Arkham, eu quero fazer uma menção honrosa daquela partida de Eldritch Horror, em que apareceu o monstro, deu uma patada, matou todo mundo olhou pra mesa assim e falou, quer saber? Vamos jogar outra coisa? Foi, assim, o jogo tava fácil, é o famoso, não fale fácil pra um jogo difícil. Pra um jogo que tem Cthulhu no meio. É. Né? Não fala fácil pro Cthulhu que ele escuta, né? Tipo, ah, é mesmo? Ele vai lá com a técnica no do, o tentáculo, vai lá dar uma coceirinha em você? Aí morreu todo mundo. Eu acho que pra mim esse ano, a experiência, de melhor experiência foi, obviamente, o King Domino, que foi uma experiência muito legal. É claro que não foi só essa de experiência. O Terraform Mars foi uma coisa, assim, absurda, porque foi um jogo que todo mundo falava, ah, um jogo de cartas, com tal coisa. E de repente que você olha na mesa funcionando, aquele engine system absurdo dele, ele funciona lindamente. E uma experiência que eu gostei muito esse ano foi jogar o Railways of the World. Muito legal, cara. Sim, muito legal. E foi uma vez que eu ganhei, quando o Iha tava na mesa. Puta, é verdade, você ganhou do Iha. Caralho. No jogo econômico. E ganhou muito, inclusive. Tipo, ganhou de lavada. Disparado, né? Foi. Ele podia ficar da metade do jogo pra frente sem fazer nada, que ele já tinha ganhado. Olha a cara de prazer dele. Nossa, ele tá assim, tipo... Ah! Foi muito da hora. Eu vou tirar uma foto, vou mandar no grupo. O pessoal que tá no grupo vai receber a foto, eu não vou falar nada, eu só vou mandar a foto. Hoje é dia 14 de dezembro, às 20h15 da noite. Então, sim, vocês vão receber aí e vão ver esse rapaz bonito. Com essa cara de essa prazer. Essa cara de alegria. De quem venceu na vida. E, falando em vencer na vida, eu acho que o Distant foi uma vitória na vida, cara. Porque é um jogo muito animal. Eu já tive anteriormente o Imperial Assault, mas eu acho que ele não funcionou tão bem. Talvez por falta dos personagens do Star Wars que você conhece, não os personagens segunda mão, sabe? Sim. E o Distant, você não vai pelos personagens, você vai pelas classes, entendeu? Uhum. Você vai lá, eu quero ser tipo um rogue, eu quero ser um guerreiro, então... Você consegue traduzir melhor o seu perfil de jogador, né? Sim. É que do Imperial Assault, ele é muito assim, esse aqui é o Luke Skywalker genérico, uhum, esse aqui é o Han Solo genérico, esse aqui é o Chewbacca genérico. Então, tipo, tava muito... Ele tenta entrar na temática, mas ele fica muito raso, né? É, eu não cheguei a jogar a parte do skirmish, a gente não teve oportunidade, mas talvez seja então uma parte legal, porque tem campeonatos lá fora e tal, mas o Descent, cara, quando você vai a fundo, né, é o perigo. É a fundo, porque você vai falar, eu quero tudo disso aqui. Porque... A gente jogou uma quest do jogo base, passou uma semana, a gente tinha duas expansões em casa. Sim. Foi de troca, assim, de pegar, apareceu uma oportunidade e, cara, quanto mais conteúdo você pega, mais heróis você tem, mais cartas por Overlord você tem, então mais possibilidades e campanhas e mini campanhas. E então, é um jogo grande. Sim, ele é grande, ele é demorado, ele é assim, você vai jogar, prepara ali uma noite inteira que você vai ter uma campanhazinha não, gigante. Eu não digo grande só nesse sentido, eu digo no tamanho de componentes, a quantidade, sim, de componentes. A gente distribuiu as expansões em três caixas diferentes. A gente separou as uma caixas. Uma só de cartas, uma só de miniaturas, uma só de mapas, porque é muita coisa. É muito conteúdo, cara. Eu não sentia tanto conteúdo assim no Imperial Assault. Sim. Porque só, sim, tinha aquela miniatura do TST, a única coisa grande, o resto era tudo miniatura pequena. No Distant, tem os dragões, troll, sim, de duas cabeças. O próprio jogo base já vem com os monstros muito, sim, bonitos, né? E uma coisa que aconteceu meio naturalmente, que foi bacana, que quando a gente joga Distant, a gente muda de grupo, que começa de novo, uhum, a gente troca o Overlord. É, sim, para dar a possibilidade de pessoa jogar. Muda tudo. Isso. Legal. Muda completamente. É uma coisa que a gente tava com medo na primeira vez que a gente jogou, lembra? É. Porque jogou eu de Overlord, o Xande e o Zabuza com heróis. Dois heróis cada um. Uhum. E a gente ficou nessa, né? Tipo, putz, mas se a gente começar agora e mudar depois, será que não vai ser o mesmo jogo? E não, cara. Ele muda completamente pelo perfil do Overlord, pelo perfil porque de quem tá jogando. Porque tem as classes do Overlord. Exato. E também tem as classes das pessoas, então a gente adquiriu as expansões e tem mais classes pra escolher ainda, então a gente foi escolher de novo e nem sabia o que que pegava. Atualmente, né? São 14 heróis e 14 classes, por isso que eu gostei muito dessa experiência do Distant. Primeiro que ele é o Fast RPG na sua mesa, sabe? Sim. Ele funciona bem assim, eu amo o sistema de dados dele, eu acho que o dado você precisa ficar calculando, pega lá a tabela e calcula, não, você, sim, rola o dado e tá a informação que você quer ali. Uhum. E eu acho que é o que traz a maior emoção ali, né? Fora, sim, as interações que você tem ali entre os jogadores e Overlord é a rolagem de dados, porque é tudo os ou nada. Assim. Ou as coisas dão certo, ou você se ferra muito. É, e fica o convite pro Snake aí, que gosta de RPG. Pois é. Eu ainda quero jogar. Eu sei. Acho que mas é um mim... craque de cada vez, né, gente? Vamos lá. Cai uma droga de cada vez. Pra mim, o que mais brilha no Descent é justamente isso. Ele é um RPG rápido. Você tem a sensação de estar jogando um RPG, só que não tem toda aquela burocracia de montar campanha. A campanha mesmo que ele e fala montar do... personagem. Sim. A campanha mesmo que ele fala do cenário base é 20 horas. Se você comparar com um RPG, não é uma coisa gigante. É. RPG, se você terminar uma campanha e você tem um resultado, você vai muito tempo aí. Só se for uma one shot, assim, sabe? E dependendo do grupo, acho que vai até mais de 20 horas, porque são 20 quests. E você não leva uma hora por quest, você leva até 3. É que tem uns atos, né? Mas é bem legal. É, e bem talvez legal. O maior trunfo do Descent é que você realmente termina o seu RPG um dia. Ou quem terminou? Porque a gente já tá com duas campanhas começadas. É verdade. Fica jogando só a primeira campanha. Só a primeira quest. Vai trocando os personagens, Overlord e... E só pra colocar aqui, eu gostei muito dessa experiência que a gente teve com World of Warcraft, principalmente essa última que a gente jogou, porque acho que todo mundo aqui teve um pouquinho no World of Warcraft. Eu só joguei pra pegar skin no Hearthstone. Claro. Eu cheguei no level 20 e tá bom, tá? O Xande mesmo, que é um cara daqueles assim que ele fala que era o virgão do WoW, né? O virgão do WoW. Que jogava, tipo, fazendo raid quase todo dia, praticamente. Alô, gente. Mas eu acho que ele traduz bem a experiência do WoW. Questão de classes. Não necessariamente. Ele não é um RPG, ele é praticamente um jogo de aventuras, assim, no geral, sabe? Você vai pra locais, você enfrenta inimigos e você traduz a experiência de você montar build de classes e assim. Eu acho bem legal o que o WoW faz. É claro que não é um jogo desse ano, já é um jogo bem velho, 2005, né? Eu acho, 2006. É, por aí. É, mas é um jogo que não envelheceu, né? Não. Isso também é um negócio muito bom. Exatamente. E ele dá um certo quê de estratégia, porque você tá jogando contra o outro time. Então, às vezes você fica meio tenso ali. Sim. E rapidamente uma menção aqui pra Viticulture. É um jogo que sim, que eu não dava nada e de repente foi surpreendente, assim. É um jogo leve. Sim, ele é bem bacana. Não é muito complexo, né? Sim. Uhum. Eu diria mais, é animal e vegetal. Você tá sendo indecente. Meu nome é Letícia, eu sou de Rancharia, interior de São Paulo. Um jogo que eu gostei de jogar esse ano foi o Dead of Winter. Eu gosto muito de co-op e Dead of Winter tem uma proposta um pouco diferente pra esse estilo de jogo, então eu gostei bastante. E de presente de Papai Noel eu gostaria de ganhar a expansão do Dead of Winter, que parece muito legal, traz bastante coisa nova pro jogo e parece bem interessante. Fala, Jogatina BGs! Aqui é Cláudio Cavaleiro, deslivador convicto e adversário de vários no Field Age Digital. Aliás, eu tenho a menor pontuação final já registrada nesse grupo. Desafio qualquer um a fazer menos. Essa mensagem aqui é para dar a minha opinião sobre o meu top 3 dos lançados no Brasil. Terceiro lugar, Terraforming Mars. É incrível como depois de algumas partidas, você já consegue fazer aqueles combos mágicos do jogo. E num tema sensacional. Em segundo lugar, Mansions of Madness, segunda edição. Eu acho que o jogo é muito bom, apesar de ser só cooperativo, e mostra como o futuro dos board games pode ser, com uma integração forte com o mundo digital. E temos a Imperial Assault, que veio na mesma leva. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, Through the Ages Digital. Simplesmente matou a versão analógica com uma transcrição fiel do jogo e que é muito mais ágil do que a versão analógica. Ela consegue integrar jogadores a milhares de quilômetros de distância. Nós aqui desse grupo, que estamos espalhados por aí, conseguimos jogar facilmente uma partida. Simplesmente viciante. Eu sou de São Paulo, espero vê-los por aqui no próximo Diversão Offline. Bom final de ano a todos. 2018 nos aguarda com muitas surpresas. Tchau! Fala, galera! Aqui é o João. Aqui é a Bianca. Nós somos de Araraquara, interior de São Paulo. E esse ano foi um ano de conhecer muitos jogos novos. Jogamos pelo menos uma vez por semana. E eu queria destacar um jogo do meu designer favorito. Um jogo que quando a gente jogou pela primeira vez foi aquela explosão na minha cabeça. Um jogo com muitas estratégias vitoriosas, componentes belíssimos, top 10 do BGG. Tô falando do Scythe. Que jogão! Eu queria destacar um jogo cooperativo, que pra mim no melhor jogo cooperativo que a gente jogou esse ano foi o Mansions of Madness. Eu gostava muito do Eldritch, mas quando eu conheci o Mansions foi realmente surpreendente. Valeu, galera. Feliz Natal, feliz ano novo. Tudo de bom. Valeu. Abraço. and slow. Fala galera gloriosa do Jogatina BG, que é o Herbert Parásio, diretamente do Rio de Janeiro. E lá do Hoje Tem Jogo, como vocês já devem saber muito bem. E eu vim aqui prestigiar nosso amigo Zabuzeta nesse glorioso podcast e falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, desse ano de 2017, minha melhor experiência com board game nesse ano de 2017. E não poderia ser outra senão o meu vice-campeonato, mais um deles, no Nacional de X-Wing, que aconteceu no dia 1º de abril, não é uma mentira, e foi uma experiência, mais uma vez, fantástica, me reunir com mais de 120 pessoas, todas com o mesmo objetivo, dando o máximo de si, jogando, tentando vencer, né, esse campeonato. Só que a grande experiência não fica só por conta disso, mas sim da grande camaradagem, o grande companheirismo que sempre está presente nesse tipo de evento. Então, as mesmas pessoas com quem eu me degladiei durante 2 dias ali foram as mesmas pessoas que foram jantar comigo, comer, fazer uma farra, brincar, zoar, e tantas amizades permanecem até hoje. Então, maior experiência, sem qualquer tipo de dúvida, foi esse nacional aí que marcou pra caramba. E o que, que eu quero ganhar de Natal do Papai Noel, né? Qual é o jogo que eu quero ganhar? Anota aí, Zabuzeta, pra dar essa moral aqui pro parceiro. Eu quero muito ganhar, por mais clichê que pareça, Clans of Caledonia, porque eu tive um problema, um grande problema. Eu joguei esse jogo no meio de dezembro, no momento que ele já estava esgotado em todas as lojas. Então, minha falha de caráter dessa vez cobrou um preço. Eu não tenho esse jogo para comprar. Eu não consigo encontrá-lo para comprar. Então, Papai Noel, dá essa moral aí que eu tô querendo. Mas é isso. Feliz Natal a todos, boas festas, que 2018 seja ainda melhor para todos nós e nossos board games. Um abraço, tchau. Fala galera do Jogatina BG, aqui é Eduardo Guerra, o designer aí do Crop Rotation e Enchanted Cubes. Bom, nesse ano de 2017 aí, teve assim vários lançamentos muito bacanas, jogos aí que me surpreenderam aí positivamente, foi o Mansions of Madness segunda edição. Me surpreendi também com o Time Stories e essa pegada aí de você ter ali um jogo genérico e cada aventura ali ser uma experiência diferente. Gostei muito também do Suburbia, Orleans. Ah, gostei bastante do Tail Feathers, que seria aí o X-Wing não colecionável. Bom, o que, que eu gostaria de ganhar de Natal aí do bom velhinho? Olha, tem muita coisa aí que tá chegando, que despertou meu interesse. Aí o Clank, o Photosynthesis, o Swords and Sorceries, o Big Book of Madness. Todos esses aí estão na minha mira. Eu acho que não chegam, nenhum deles talvez chegue pro Natal, mas talvez alguns deles aí pra janeiro. Tamo aí esperando aí. E assim, um outro pedido aí, né, como eu sou game designer, um outro pedido aí pro bom velhinho é que venham meus jogos aí em 2018, né? Espero que consiga finalmente aí ter meus primeiros jogos publicados e espero que muita gente aí possa curtir eles. Abração, adoro vocês, sempre escuto. Valeu! Bom dia, boa noite, boa madrugada a todos. A internet é atemporal, então eu posso dar essa saudação. Aqui quem fala é Cláudio Gomes, sou professor de geografia, educador por opção, e eu gostaria de compartilhar com vocês o Jogatina BG, graças ao pedido do grande André, a minha opinião sobre o jogo do ano. É engraçado porque, por exemplo, eu passei por muita coisa ao longo do ano em termos de board game, tive contato com Through the Age, finalmente, joguei Twilight Struggle, tive a possibilidade de jogar o Twilight Imperium, que é um dos meus jogos prediletos, em excesso, joguei muito Mage Knight, muitos jogos do Vlada, muita coisa do Stefan Feld também. A gente tá vivendo um ano muito fecundo no Brasil de board games, mas sem sombra de dúvida, na minha opinião, o jogo do ano foi o México. A sensação que eu tive ao jogar um jogo abstrato, em que você tem todo aquele componente de estratégia dentro do jogo e a emoção que ele me trouxe na mesa, o México é visualmente muito, muito bonito. E além dele ser bonito, ele tem uma carga estratégica muito grande, a possibilidade de mover peças, de pensar o jogo, de disputar pontos e daí pra frente. Com o México, eu tive uma sensação que eu tive com poucos jogos esse ano. Foi um ano muito fecundo. É uma com tristeza que eu deixo Terra Mística fora desse lugar, que eu tiro Twilight Imperium, que eu amo demais esse lugar, mas o melhor jogo do ano e principalmente a melhor emoção que eu tive de jogo, que eu queria compartilhar com todos, foi o México. Inclusive eu recomendo, joguem México se não jogaram ainda, e tá vindo o Tikal, podem comprar porque o cara é espetacular. Abraço pra todos, ótimo ano. Olá, eu sou o Marcos, do canal Gong e do evento Lab de Jogos em São Paulo. E em 2017, para mim, foi um ano muito bacana para os board games, nos board games, no caso, porque o evento que eu organizo começou a deslanchar consideravelmente e tive a ajuda de várias pessoas lá na organização também, então eu tive a oportunidade de jogar muitos jogos esse ano, inclusive jogos que eram antigos, na verdade, e eu não tinha como jogá-los, né? Eu tava sempre ensinando o pessoal novato e esse ano foi muito mais liberal para mim, assim, né? Então eu tive gratas surpresas recentes e antigas, né? Vou começar por um mais recente, foi o Boss Monster, que não tive oportunidade de jogar antes. Joguei agora e me diverti horrores. O Fields of Green também foi muito bacana. Gostei bastante dele. É um outro antigo que eu pus na mesa recentemente, foi Space Cadets. E divertidíssimo. Nossa, é ação simultânea com tempo pra fazer as coisas. Realmente muito, muito divertido. Pra quem gosta de Star Trek, ele simula uma ponte de uma das naves, né? E aí também me diverti bastante com a campanha do Warhammer Quest e do Imperial Assault, Star Wars Imperial Assault, que gostaria muito, né, que viesse para o Brasil, mas por enquanto não. E não posso deixar de citar, obviamente, o Star Wars Destiny, que tem inclusive uma playlist enorme no canal de vídeos lá, de um monte de coisa, né? E que eu gostaria de ganhar no Natal, gostaria muito que viesse nesse Natal o Star Wars Destiny, a terceira coleção, que está super atrasada, mas pelo visto acho que não. Então, já que não virá no Natal, eu prefiro ganhar alguma expansão do Imperial Assault. Quem sabe o bom velhinho me envia um desses, tá? Muito obrigado, é isso. Até uma próxima e um feliz 2017 para vocês. E até ano que vem. E agora é o momento de a gente fazer os pedidos pro Papai Noel. Quero começar com Jéssica. Qual que é o pedido de Papai Noel aí? Papai Noel. Querido Papai Noel. Querido Papai Noel, eu gostaria muito de ganhar o Arkham Card Game pra jogar com o Zabuza e ver ele ficar puto quando ele começa a perder no jogo. Exatamente. Porque se não for pra ficar pistola também, né? É 8000% pistola. É porque o Zabuza tem esse negócio que ele não sabe perder. O negócio começou a dar cagada, ele fica putaço. Ele, não quero mais jogar essa merda. Não sei o quê. Isso aqui tá tudo errado. Vou começar de novo. Tem que acabar a justiça. Assim, tem que acabar a justiça. E, Zeke, Papai Noel. Papai Noel. É Papai Noel. O que você gostaria do Papai Noel? Papai Noel. Eu estou escrevendo a cartinha aqui agora pra vocês. Querido Papai Noel. Eu me comportei muito esse ano. Para de olhar pra minha cara que eu tô ficando ruborizado. Ai, chega dessa palhaçada. Enfim, o jogo que eu queria, bem provável eu só vou conseguir em 2018, gente. Ano que vem, gente. Ano que vem. Eita, velho. Esquece, que daí lembra que eu vou fazer 28, já vai, tô com a crise da minha idade. Nossa. Enfim. Mas, desculpa, vou bipar aqui, mas vai. O jogo que eu queria é Name of Odin. Esse jogo, a hora que saindo pela Retropunk, eu vou cagar dinheiro e peidar moeda pra poder comprar esse negócio, cara. É o jogo viking que você queria. É o jogo viking que eu queria ter feito. Xande, e a sua cartinha do Papai Noel começa como? Querido Papai Noel, esse ano eu me comportei e eu nunca pedi uma bicicleta. E finalmente eu consegui o que eu queria. Muito obrigado, é só uma carta de agradecimento. Olha que babaca. Eu já tenho tudo que eu queria? Não, a gente mais comprou o Civilization Board Game nova edição. Ô, louco. Esse é o jogo que eu queria há algum tempo. Tava vendo ele quando ele foi lançado, a gente deu um jeitinho. Olha só. Tá chegando aí. Caraca. É, vai começar em janeiro, já tá aí já. O então, meu Clash of Culture também. Ainda bem que o Xande realizou o sonho da vida deles de casar, né? Porque depois que não ia dar certo. Qual outro jogo você colocaria nessa lista aí? Fora as expansões do WoW. Aí você dificulta, cara. É. Aí você dificulta. Eu sei, consigo fazer a lista do Xande. Expansão do WoW, expansão do Cry Havoc. Eu sei um jogo que você queria muito. Rising Sun. Puta, eu ia falar esse. Vocês leram minha mente. Cara, esse jogo é muito sua cara. Sim, eu queria muito Rising Sun. E você, Zabuzeta, grandioso mestre das edições de podcast? Eu preciso falar mesmo? Precisa. Vai, fala. A gente tá aqui, tá todo mundo tem falando. Tem que fazer a cartinha do Papai Noel. Tá. Querido Papai Noel. Eu me comportei bem, eu editei podcasts, acho que muitas horas de podcast esse ano, e eu acho que eu mereço um Twilight Imperium quarta edição. Ô, louco, meu. Nossa, eu senti o cheirinho do plastiquinho novo, sabe? Quando Sim. Abre a caixa, assim. Eu acho que isso é um bom sinal. Isso é verdade. E essa questão, assim, por mais que o Twilight Imperium, a terceira edição que eu tenho aqui, não vai rodar tanto na mesa, a proposta da quarta edição é que ele seja um pouco mais rápido, então seja mais tranquilo assim de usar. Uhum. E ele já vem com tudo que eu quero. Já vem com as novas raças, já vem com cartas de Black Hole, já vem com as coisas assim e vem com aquela capa muito maneira. É o jogo para todos comandar. Exatamente, cara. E é um jogo assim que, sempre que eu falo, é um jogo épico, sabe? É um jogo evento. Né? É um jogo evento. Evento, né? E é um que eu quero muito aí do Papai Noel. Então, galera, mandem frilas. Mandem frilas ou outras coisas que vão surgir no futuro, certo? Eita! Ah, eu lembra da parte do fogo no rabo? É. Eu lembrei de uma coisa que eu queria de Natal. Uma coisa, nossa, mais que o Rising Sun. PlayStation. Oi, Yudi. Eu já falei que você tá indecente hoje. São as expansões do Battlestar Galactica. É verdade. Nossa, isso, cara. As expansões seriam um sonho. Se já é épico assim, imagina com a expansão. Com a Pegasus, cara. A Pegasus é o que mais quero. Pra ver pegar fogo, cara. Se alguém tiver, quiser trocar. Mande pela caixa postal. Pra mim, também, de Natal. Exato. Chegamos ao fim de mais uma edição e mais um podcast para encerrar o ano aí do Jogatina BG. Eu espero que vocês aí tenham um excelente feriado, boas festas aí. Não exagerem nas uvas passas nos seus arroz. Maneira aí, gente. Maneira aí, gente. Não derruba copinho de bebida no jogo. Exatamente. Ah. Não compre panetone, compre chocotone, e... né? Se for soltar foguete, não solta foguete com bomba, só com aqueles estralinhos legais. É, os cachorrinhos agradecem. Aqueles que saem luzinha. Snake, recados pra galera. Galera que acompanha o Jogatina ao longo de 2017. Ao longo de 2017, a gente foi soltando podcasts praticamente um por semana. Às vezes mais. Às vezes mais. Acho que foram 60 podcasts esse ano. Caraca. Então, acho que a gente merece um tempinho de descanso. Sim, a gente vai fazer um recesso. Um, né? Recesso, uma pequena pausa, nessa, uma breve pausa. Sexta-feira vai ter o Jogatina News retrospectiva das melhores coisas do ano, assim, tanto nacional quanto internacional. Com o Cid Moreira. E com o Cid Moreira. Ou seja, no dia 22, mas a gente vai ter o recesso e volta lá na segunda semana de janeiro com o nosso podcast. Já vou te dar o spoiler dos dois podcasts de janeiro, que vai ser... Sossega. Você vai blipar. Você vai blipar esse negócio. Você não vai falar. Tá bom. Ok. Mas enfim, serão dois podcasts interessantes, parte A, parte B. Xande, recadinho para os ouvintes, já que você é um novo membro que foi colocado no podcast, tem ele mesmo que quer saber... Ninguém falou, Xande, agora você tá na Jogatina, né? É. Não, o quê? Tipo, ele tava passando na frente, colocaram um jaleco nele, deram uma carteirinha pra ele, então, ó, você bate o cartão das 8 às 6. Você tem que fazer isso, aquilo. Sabe aqueles vestibular que você derruba o RG na porta e entra? Foi tipo isso que ele fez. Ele veio jogar e entrou no podcast. Ó, senta aqui, você fala de frente pro microfone e começa. Exato. Ah, eu acho que nesse ano, igual vocês falaram, teve muito conteúdo, teve muita coisa bacana. Eu achei a comunidade no nosso chat e que comenta, o pessoal muito bacana. Então eu queria agradecer os ouvintes por esse ano. Desejar um Feliz Natal pra todo mundo. E esperem pelo conteúdo de 2018. Vai ser show. É, eu também entrei meio de gaiato esse ano, por insistência, já que eu tava aqui. A pedidos. É, foi dos dois lados, então eu queria agradecer a hashtag Fica Jéssica. Que eu tava aqui só assistindo a galera gravar e com aquela coceirinha, tipo, putz, deixa eu falar. E deu tudo certo. Também, igual o Xande, é muito legal ver a comunidade crescendo, interagindo e tal, mesmo que eu não consiga acompanhar tanto quanto eu gostaria. Mas é isso aí. Ano que vem eu espero que a gente consiga fazer um conteúdo mais legal e com melhor qualidade, sempre, né? A ideia é sempre melhorar. E é isso aí. Bom, Feliz Natal. Feliz 2018 pra vocês. Não bebo muito na festa da firma, por favor. Não participe de amigo secreto, gente. Não. Também participe não. De amigo secreto. Nunca dá certo. É. Não bata na bunda do seu chefe. Ou bata, vai depender do resultado que você queira, né? É. Não sofra processos por assédio moral. Principalmente não seja babaca. O melhor conselho, 2018, não seja babaca. Sim, respeite as minas, respeite tudo. Só seja babaca nos joguinhos de board game, que dá bastante história. Que pode ser babaca. Isso. Galera, tem que agradecer muito mesmo a recepção dos conteúdos que a gente tá fazendo aqui no Jogatina. Também a comunidade que comenta nos podcasts, assim, a gente já comentou, né? Esse é o melhor combustível que a gente tem pra continuar fazendo isso que a gente faz, cara. Exato. E desde 2009 que a gente produz conteúdo de podcast, não com board games, mas a gente sempre penou pra ter conteúdo assim que a galera respondesse, sabe? E a gente tinha aquela visualização, a galera acompanhava, a gente sabia que tinha bastante gente. Tinha umas pessoas comentando, mas não era o feedback igual a gente tem aqui, que a gente tem que agradecer muito. Exatamente. E não desmerecendo o outro pessoal, né? Sim. Mas é que justamente a comunidade, as pessoas são mais engajadas, na verdade, né? Sim. Então, esse movimento, essa parada é muito legal pra gente se motivar, né? Continuar fazendo cada vez mais. É porque pra quem não produz conteúdo não deve ter essa sensação, mas ter os downloads ali não é aquela coisa tátil de você ler o comentário do cara falando sobre o que você falou no podcast. Sim. É muito diferente. Agregando, comentando uma parada a mais. Pois é. Exato. Ou, tipo, corrigindo. O vocalista do Aerosmith. Não, eu quero o guitarrista, cara. Ai, meu Deus. Fake news ao vivaço. Essa foi épica. Mas não só isso, né, cara? Porque o conteúdo que a gente faz é pra vocês. Por isso que o feedback acaba sendo recíproco, né? De você fazer. É uma coisa essencial, né? Porque caso contrário, a gente só tá aqui falando besteira pro vento. É, e não é a questão não, assim... Bem provável, algum alienígena deve ter pego o sinal de satélite. Verdade. E deve estar replicando as nossas ideias deve lá. Deve estar jogando uns board game alienígena. E não é necessariamente fazer aquele conteúdo que... A gente não tem essa vontade de fazer o conteúdo e a galera consome se quiser ou não. A gente quer fazer e a gente molda o conteúdo pra vocês. Uhum. Então por isso que o feedback que vocês vai fazendo a gente mudar os conceitos. Você pode ver que no começo do ano a gente tinha um podcast e não podia falar palavrão. E o pessoal deu feedback e falou, que tal fazer um podcast bipando os palavrões? Eu bipo hoje. Não tem problema. Eu bipo justamente porque às vezes a pessoa escuta com o filho, escuta com crianças e tal. É que o nosso público mudou. Então sim, a gente aprendeu com eles que não é mais aquela galera que a gente costumava gravar falar de videogame, que normalmente isso tem mais aberto pra falar palavrão e tal. E normalmente a gente evita falar palavrão ou fala palavrão, mas deixa bem ali escondido pra galera só quem sacar, né? Uhum. Ou blipando na cara do mesmo. Assim, é porque algumas coisas saem na emoção, né? Sai. Então, se a gente ficar se segurando, o conteúdo não vai ser natural. É, exato. A gente blipa só pra ter essa questão de segurança pras crianças. Mas, gente, também a galera do Telegram, que, nossa, bombou muito. São mais de 200 pessoas lá no grupo Telegram. Mais de, sei lá, 1000 mensagens por dia. Que eu fico dois absurdo. Dias de acessar e tá explodindo. É, eu não consigo acompanhar aquilo eu lá, cara. Eu acompanho porque tá aberto direto. Eu, às vezes, eu só mando um gif, uma imagem, uma parada muito aleatória, só pra dizer que eu tô lá. Às vezes eu dou um search no meu arroba lá pra ver se alguém falou mal de mim, mas só isso. Mas é isso, gente. Desejo a todos aí que acompanham o Jogatina um Feliz Natal. Também quero agradecer muito a nossa bancada aqui, porque, querendo ou não, eu não faço podcast sozinho, faço graças a vocês. Então, pra vocês, Feliz Natal. Um beijo no coração de vocês, não só de vocês, dos ouvintes também, né? Então, ano que vem a gente tá aí de volta. Então, esse turno de 2016 já acaba agora, mas 2018 a gente começa com um turno muito empolgante. Então, gente, abraços, abraços. Abraços. Abraços. Abraços de amiguxos. Abraxinho, amiguxos. E até o próximo turno. Tchau! Tchau! Feliz Natal! Tchau! Três, dois, um e... Hoje é um novo dia de um novo jogo que começou. Esses novos dados trarão alegrias e babaquices. É só querer. Todas as campanhas serão verdades. O seu turno já começou. Essa carta é sua, essa mipo é nossa. E de quem quiser, quem trair. Essa carta é sua, essa mipo é nossa.